Este é o episódio número 206 do Até Tem Minha Questão. É uma conversa que eu tive com o João Aragão, que já tinha vindo várias vezes, mas não vinha há algum tempo ao podcast no Jardim das Amoreiras. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas e partilharem com aqueles que mais gostam, nem adicionarem patrões no Patreon. E é isto. Então posso perguntar que projeto é que estás a fazer, é isso? Não, por favor. Não, porquê? Tu és péssimo a fingir que não começaste a entrevista. mudas logo o teu tom. Tu achas que isto é uma entrevista? Acho que eu estou aqui a entrevistar. É uma entrevista de vida, tipo alta definição. Sim, com perguntas então, tu nasceste? Com esse cabelo? Nasci. Com esse cabelo? Exatamente. Nasceste com esse cabelo e... isso. O que é que tem o meu cabelo? Já está mesmo a gravar? Tu falavas do teu cabelo como um cabelo monárquico, não era? Tu é que dizias. Tu é que dizias, eu acho que isso vai de ti. Esse preconceito. Isso vai de ti. Não, eu fazia. E tu já nem sequer te lembras. Usava o facto de ter o cabelo comprido para fazer uma personagem monárquico. Ok. Daí o cabelo monárquico. Mas tu dizias cabelo monárquico. Mas agora não estou, agora está mais curto. Continua aí com. Dá aquelas, aquelas ondas. Cabelo. Tenho uma opção pelo teu cabelo? Sim. Tenho. Há quanto tempo? Desde que nos conhecemos. Há 10 anos. Pai, há 10 anos? Conhecemos há 10 anos? Nós conhecemos em 2009. Ainda não fez 10 anos, mas conhecemos em 2009. E tu conheces o meu irmão há mais tempo. Verdade. Não é? Da escola. Faculdade de Belas Artes. Tens alguma pergunta? Fala que rei no meu irmão. Verdade. Estamos a fazer tipo Greatest Hits, eu acho que isto já foi mencionado tipo mil vezes. Exatamente. Eu não tenho mesmo mais nada a dizer. E estudaste arte e multimédia? Estudei arte e multimédia. Não sei se isso ainda existe. E agora praticas arte e multimédia? Pratico média. Eu tenho dois familiares com esse curso. Quem? O que é que lhes aconteceu? O que é que se passa na vida deles? Tenho o meu irmão, que é o meu irmão, e tenho o meu primo. O teu irmão está... Tá, é árbitro de rugby. Seguiu o caminho próprio. Eu não diria que ele é árbitro de rugby. É assistente, tá? Não, ele também é árbitro, mas não é isso que ele faz. O que é que ele faz? Ele é técnico, dirigente, essas coisas. Mas... há corrupção no rugby? Deve haver, podes-me perguntar. Hã? Quando dizes a palavra dirigente de desporto. Não, ele é mestre em gestão desportiva, ok? Que é o curso que tu tiras depois de tirar arte e multimédia. É okay. O mestrado que fazes logo a seguir. Mestrado, mestrado. Como é que as pessoas dizem? Eu digo mestrado. Mestrado? Mestrado. Nunca disse essa palavra antes. Eu não sei, mas há uma... antes eu dizia de uma maneira e gozavam comigo por causa disso. E há sempre duas ou três palavras. Ou mais, há tipo um conjunto de palavras que eu nunca sei como é que se dizem. Como é que as pessoas normais dizem? Tipo o quê? Berardo? Berardo? Olha, vês? Recentemente houve... sofá, sofá. Estava a ver imenso a gente dizer Berardo. Ok. Não sei bem porquê. Se calhar não é. Berardo, não. Não sei. Se calhar ele próprio diz mal o seu próprio nome. Também é essa possibilidade. É quase como se nomes fossem coisas inventadas. Exato. Ok, mas só porque alguém inventou antes de nós, temos de dizer como eles disseram. Posso dizer? Estou meio adoentado. Já tinha dito. Eu acho que o mundo é tuo, Arthur. Acho que podes tirar o microfone do teu casaco. Espera. Posso tirar o casaco? Dito, mete assim, mas mais perto de ti. Ok, já podemos ter o microfone no sítio mais, calculo que mais aceitável. E já se ouve melhor do que nos primeiros episódios. Sim, lembras-te que não era com este gravador? Não era com este. Sim. Tu nunca mais ouviste, não é? Não, no outro dia ouvi o do Chico e do Paiva. Foi gravado aqui, se calhar até nesta mesa. Sério? Uhum. E havia um dos microfones, estava muito bom porque tinha aquela peça que o Chico agora não conseguiu arranjar. Isso é interessante, estamos já. E os outros dois estavam maus. Ok. E agora estão os dois igualmente maus, acho eu. Que é para ser mais democrático, espalhado. Perdão. Espalhar mal pelas aldeias. Ok. Queres acabar já? Entrevista? Sim. Isto não é uma entrevista. Estou só a falar contigo. Somos dois amigos a isto falar. Isto é para RTP2? Hã? Isto é para... Sim. Somos dois amigos a mas falar. Mas nós nunca falamos. Não é? Mas falamos pouco. É, não é? O que é que ias ver agora ao Nimas? Chama-me... O novo do Honoré. Que horas é que era? Uma e meia. Tu gostas de falar de filmes, não é? Eu já estou a fazer a ponte. Eu vi o Burning, que está no cinema, em casa. Gostaste? Gostei. Porquê que viste em casa? Não estava no cinema, cinema e... Pá, fiz download ilegal. Enfim. Tenho um projetor em casa. Não gosto de ir ao cinema por causa das pessoas, basicamente. Ok, então... Mesmo no Nimas, às vezes encontro pessoas que fazem mesmo muito barulho. Uma vez, lembro-me, fui à uma e meia ao ciclo do Tarkovsky, que sou bem intelectual. E encontrei uma senhora... Tarkovsky. Sim, uma vez, deves-me ter nesse ciclo. Mas eu fui uma vez à uma e meia da tarde, pensei, pronto, a sala vai estar sem ninguém, só para mim. E de repente estava uma senhora a desembrulhar uma sandes, a comer, comeu duas sandes durante o filme. Escolho o telemóvel e eu fui lá a ralhar com ela e ela era meio surda, não percebeu bem. Eu fiquei o resto do filme... Achou que estava só uma pessoa aí a falar com ela normalmente. Sim, eu fui dizer, tenho som do que está no cinema. E ela olhou assim para mim, não ouço. E eu fui ficando cada vez mais, enfraquecendo a minha fúria. Até que voltei para o meu lugar com vergonha de ter ido falar com ela e fiquei o resto do filme a pensar na vida daquela senhora. Eu aqui, como sabes, o Monumental está a fechar e enquanto não fecha, eles fazem lá a fins de semana. E então estavam a passar um filme do Robert Rossen, Lilith, e ao pé de mim estava uma rapariga que, do outro lado, nas outras filas, de, como é que se diz? No, o quê? Na sala? As cadeiras, a outra secção das cadeiras. Fila? Não, pá, há um conjunto de cadeiras à esquerda e há um conjunto de cadeiras à direita. Não sei como é que se chama esse conjunto de cadeiras. Pois é isso, okay. No outro conjunto de cadeiras lá de lá, eu como disse, eu não conheço palavras, expressões normais e não sei como é que elas se dizem. Estava do lado de lá e essa pessoa estava tipo com os repassados, tipo a fazer bué de barulho e esta rapariga levanta-se. Não, ou estava o telemóvel a fazer bem barulho, ou repousados, levanta-se e tira-lhe o telemóvel. Outra violenta. E eu, pá, precisa-me bater palmas. Essa pessoa tornou-se a minha heroína. Tá, tu apoias então momentos de violência. Eu apoio que as pessoas, quando vão ao cinema, não sejam uns monstros. E as pessoas são uns monstros. Tenho uma história com mais graça, não sei se já contei da outra vez. Que era, fui ver o filme do Jorge Pelicano. Porque ele é amigo da minha namorada. Sim. O tipo que era da SIC, que fez o Pares com o Tiolho. Sim. Ele depois tinha um segundo filme, que era com o Miguel Borges. Sim. Que era com doentes do hospital psiquiátrico do Porto, não estou a lembrar do nome. Sim. Já contei aqui? Não, acho que não. Mas estás a aproveitar também para fazeres aquela coisa de gabares que tens uma namorada. Que é o que eu consigo mesmo. Eu tenho não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma namorada e sim, o resto para as pessoas ficarem impressionadas contigo, estás a ver? Ele não é só uma vedeta da televisão, também tem uma namorada. Exatamente. É isso que as pessoas estão a pensar. Estava a dizer. Sim. Estava a ver o filme, foi no São Jorge, naquela sala maior, no segundo andar. Pai, durante o filme, no conjunto de cadeiras do lado esquerdo, pá, estava um grupo de pessoas a fazer um barulhão, a rir-se. Pá, comportamento mesmo horrível no cinema. E de repente há uma senhora, o culminar da minha fúria foi quando uma senhora ao pé desse grupo levanta um iPad e começa a filmar o filme com o iPad. Pá, eu aí dá-me uma fúria, tipo, deixo as escadas até o lugar dela, digo-lhe, posso ver o filme sobre o seu iPad? Volto cá para cima, ela fica assim uns segundos, percebes que ela está a pensar o que é que me vai dizer, de repente vem até cá acima e diz-me, são os meus doentes, está a perceber? E põe-se atrás de mim, com o iPad. E eu fico, ok, mas... Pai, depois começa a olhar melhor para as pessoas que estavam a falar alto e começa, nos planos mais claros, começa a perceber que eram os protagonistas do filme, que eram os doentes com problemas psicológicos, psiquiátricos, que tinham vindo do Porto ver o filme. Então fiquei aterrado o resto do filme com medo que... Ia sentir-se mal... Não, porque eles depois foram chamados ao palco, okay. Pelo realizador, e os doentes foram todos, e esta senhora com quem eu refilei, tive esta altercação, também foi. E há uma altura em que ela começa a dizer, eu também quero falar, eu também quero falar. E eu pensei, vai falar sobre mim. da maneira como prevaricaste. Pronto, aí acho que sim, acho que é justificado nesse caso. Eu no Indy vi muitos gente a atender telemóveis. Pois, eu já não vou ao Indy por causa disso. Não é uma atitude hipster, é mesmo não querer lidar não, com pessoas. Eu vi o Burning no Alamo Draft House em Brooklyn. Só para, antes, só para acabar. Claro. E passam antes anúncios de coisas. Tipo, pá, eles têm uma política que é: se tu usas o telefone, tu podes avisar as pessoas, outra pessoa avisa alguém da sala, e à segunda é expulso do filme. Segunda vez que usas o telefone ou faz barulho, podes denunciar. É expulso do filme. São mesmo tipo tolerância zero. Mas são cinemas. É o Nimas de Nova Iorque, vá. Um Nimas da vida. Não, não. Aquilo é um restaurante. Ou seja, é comercial. É um restaurante de cinema. Ok. Sim, mesas, já tinhas que escrever sobre isso. Sim. Sim. Mas é para cinema de autor? Não, tem tudo. Tem tudo. E tem essa política restrita? Política mesmo, à tolerância zero. Há sempre a história, que eu acho que já contei neste podcast várias vezes, que eu fui ver o La Viridiana do Buñuel, que há uns 2 anos, na Cinemateca, e estava um casal atrás, tipo, mesmo a falar alto, a sério. E eu mandei uns... Mas não eram velhos? Vários... Qual é o problema das pessoas serem velhos? Não, não há nenhum, mas eu dou um desconto a pessoas que já não ouvem bem. Um casal... E justifica-se, não é? Ah, sim. Não estavam a explicar o filme, estavam mesmo a ser só ruidosos. E tipo, 40, 50 e tais. E estavam a ser mesmo ruidosos e má onda, e eu fiz vários... E fiz um filme mais violento e mandaram-me para o caralho. Ah, merda, ou para o caralho, não sei o quê. E tu? E eu continuei com o meu autoritário, e pá, eles não se calaram, foi horrível. O que acontece é, pá, aí 2 ou 3 semanas depois, e fui ao aniversário de uma amiga minha, há um gajo que chegou ao pé de mim, olha lá, tu não estavas a ver o Buñuel na tia na Cinemateca? Era o gajo? Não. Que este tipo era professor, e um aluno dele tinha estado numa sessão, tipo, uma semana depois, estava lá esse mesmo casal, também, segundo percebi, eles estavam bêbados, e o aluno dele foi avisar alguém da Cinemateca, e eles foram expulsos da sala. Okay. Mas, repara, este gajo reconheceu-me porque eu fiz no cinema, é uma experiência traumática que nos uniu enquanto pessoas. Achei isso bonito. E há vários tipos de chu. Sim. Eu tenho o meu chu que é forte. Sim. Não é mais forte do que isto. Só que já mandaste calar agora que estás a dizer isso. Estava a fazer. No cinema. Já reparei nisso. Se calhar era eu. Se calhar és tu, filho. Tenho-nos bastante treinado. Esse chu, para ser um familiar. Mas sim. Também no dia num Fast Minder, estava um gajo que sacou do telefone e começou a ver mails ao meu lado. E eu digo, pá, larga-me essa porcaria. Com a luz, com o brilho no máximo. Pá, põe-se coisas como se disse só aquilo, e ele diz rude. E ele disse rude. Sim, tipo, mas era do outro século. Era do outro século. Parece não, assim, o cara é muito mais novo do que eu. Rude. O cara é muito mais novo do que eu, como sabes, eu sou velho. Acho que tem um problema. Acho que é um problema da juventude. Não, acho que é um problema. Estou a tornar esse velho resingão. Em qualquer idade. Não sei, eu sinto que há menos morto. Respeito agora. É, a juventude. Pode Bolsonaro. E aí passa a haver respeito. Não, mas agora no meu prédio dou por mim a ser o vizinho resingão, porque de facto não, o pessoal não tem cuidado. Se tu votares o Bolsonaro, eu tenho um vizinho youtuber no andar de baixo. Sério? Não sei se é, mas os sons que ele faz é de youtuber. Eu acho que ele é de youtuber. Eu acho que ele é um youtuber. Porquê? Não sei, ele já está sempre a jogar jogos online com os fones, então guincha. Ou seja, não é, se ele tivesse a ouvir musical, era uma coisa que nem me incomodava muito, era uma coisa homogénea. Mas não, ele guincha. Adorava que ele fosse fã do teu podcast. E estava agora. Se eu ouvir isto, vai para o caralho. Eu qualquer dia mato, puto. E eu já avisei a mãe dele, tipo, cada vez, e o gajo continua. Pá, está a jogar e está. Tem mal a perder. Ok. E está a dizer, vai para aí, não sei o quê, vai para aí. Ai, não, chaval, vai para. Pá, é muito irritante. E pronto. E eu, de repente, sou esse velho. Não, mas tu achas que se as pessoas votarem o Bolsonaro, automaticamente... Vai haver mais respeito. Deixa-se de usar telemóvel no cinema. É isso que vai acontecer. Não, é uma piada. Tu percebeste? Hã? Não, mas podia ser uma das coisas de campanha dele. Não. Mas sim, ele já está agora a implementar... Campanhas... Nas escolas. No outro dia vi uma reportagem sobre isso. Já não se tem falado muito disso. Ele quer ter militares nas aulas. Eles são obrigados a levantar-se. Sim, sim. Tipo, no cidade portuguesa. Cantar o hino. Um bocado assustador. Tu já vais mas para isso, país com o mas se a consequência disso for as pessoas estarem caladas no cinema, vamos a isso. No Falta. Cinema e em outros sítios. Tu já estás preparado para isso com o teu cabelo, não é? A genética preparou-te para isso. Sim, isto é o equivalente a ter olhos azuis não, e safares-te tipo a um campo de concentração. É, não é? É ter este cabelo. Sim. Mais? Mais. Então, eu digo, eu não costumo dizer isto numa conversa normal. Que estás a matar a indústria. Estou a matar a indústria, pois é. Estás a matar. Mas já está, pois. É verdade, não tenho muito orgulho nisso, mas saco bastantes filmes. E acho que é só pelo prazer de sacar, porque não vejo às vezes. Estão lá no disco. Sentes que estás a. Epá, isto sabe melhor porque está a arruinar vidas e todo um modo de vida. Das pois. Pessoas que trabalham em cinema e tu não das sacas? Pessoas que vão tu não ver sacas filmes? Cinema. Tu não sacas? É. Tu és jornalista, não é? Tu vais ver os filmes que quiseres. Eu não vou ver os filmes que eu quiser. Eu raramente vou a visionamentos agora. São cedo, não é? No outro dia. São. Tu e o Chico foram no Colombo. Eu como é que é ir ao cinema às 10 da manhã? É uma ótima hora. Outra hora boa da boa é meio-dia e meia. Agora são às 11h30. As manhãs clássicas do Nimas são ao meio-dia e meia, é um grande. É o melhor horário, 11h30, meio-dia e meia. É o mas melhor não horário tens sono? Sim, porque quando tens sono, tens depois do almoço, acho eu. Já sim. À tarde. 3h30, que é o horário das sessões da tarde da Cinemateca, das sessões clássicas. Às vezes eles metem lá filmes que estão nos ciclos, mas pronto, são. Essas sessões diárias deles, 3h30 é um horário complicado para mim, é aquele em que eu tenho mais tendência a adormecer. No outro dia vi que inventaram umas meias da Netflix, tu estás a. Ah, sim. Já viste isso? Estás a ver e aquilo desliga, fica no pause quando sente que tu adormeces. Isso era incrível. Era incrível, era o teu sonho. E sim, em conversas também. Não era incrível teres uma boa sala onde vias todos os filmes fixes e as pessoas não usavam telemóveis? Não era mais fixe isso? E estavas cheio, não, é? Não tinhas medo que ela fechasse? Não posso mudar isso. Hã? Não posso mudar isso, não. Claro que podes mudar isso. Podes criar hábitos, podes começar a mandar esses papos às pessoas que estão a fazer barulho no cinema. Isso eu já faço. E ir na mesma. E ir mais. É preciso ir, estás a perceber? É preciso ir. Ir mais além. Isto vai ser, eu agora devo falar disto em todos os episódios, mas é tipo a minha cena, é tipo sobre as pessoas têm de ir ao cinema. Não, as pessoas têm de ir ao cinema. Ah, é? Pensei que era só comigo que estavas a fazer. Não, as pessoas têm de ir ao cinema. Mas eu vou. Não. As pessoas têm de ir ao cinema, não, acaso, têm de manter vou. Essas coisas vivas. Estás a perceber? Qual é que foi a última vez que eu vi? Ah, agora tenho listas, tenho mania de fazer listas. É? Porque dão segurança, não é? Ok. E tenho aqui a lista dos filmes que vi este ano e comecei a fazer isto para aí há 2 ou 3 anos. É um bocado triste. Mas... Porque não te vais lembrar. Hã? Porque não te vais lembrar. Provavelmente não me vou lembrar, não é? Não, tenho de livros também. O que é que eu vi no cinema na última vez? É vergonhoso. Vi o... Vi o A Favorita. Ok, foi o último filme que viste. Não, desde aí vi para aí 20 filmes. Nenhum foi no... Pronto, tenho este projetor. E tenho uma parede branca. E estragar, e estás a estragar... Estás a arruinar o cinema. Só vi o Dogman, do Matteo Garrone. Vi no Ideal. Sim. E vi o The Favourite. E de resto, não vi mais nenhum no cinema. E achas bem? Não, de facto. Vi o Shoplifters no cinema. Estava aqui. Já foi ano passado. Também vi. Vi no Ideal. O The Favourite... Deixei de ir ao Ideal porque conheço uma rapariga na caixa que é namorada de um amigo meu. Não. E tenho sempre vergonha, portanto, às vezes passo pelo Ideal, apetece-me ir ao cinema assim, rompante. Isso é mesmo, é triste, só por causa disso. Pá, não apetece ter esse. Tens de combater isso, é só fazer... compras o bilhete, dizes olá, tudo bem. Não, pronto, já fiz isso, ok. Ok. Mas... Aí, pá, isso é boa má onda, mano. Mas eu sinto que mino aos sítios, estás a ver, de repente. Há uma coisa que eu não curto, uma coisa que eu curto no cinema é o. Eu gosto que saibam que eu fui ao cinema. É o anonimato, é isso. Exatamente. É que, tu vais ver um filme, é na boa. Pá, no máximo encontras uma outra pessoa, dizes adeus. Eu encontro sempre alguém. Eu não, é raro. E então, vais ver um filme, pronto. E as pessoas ficam chocadas quando estás sozinho, porque ficam, está tudo bem, acham que vais suicidar quando sais do cinema. Sim. Porque ver um filme sozinho. Epá, se eu tivesse à espera de companhia para ver filmes, nunca teria visto filmes nenhum. Pois, a minha namorada tem menos tempo. Lá está, estou a mencionar outra vez. Pá, o teu... Só te gabas de ter namorada. Mas... E se ela ouvir isto, que ela nunca vai ouvir? Provavelmente nunca vai. Quer dizer, ela por acaso corre bastante e ouve podcast. Ela ouviu... Já ouviu podcast teus. Ok. É provável que ela ouça, se calhar. Ok. E então, o... Acho sim, que é isso. Os silêncios ou não? Ah, não, nunca. Vai ficar tipo... Eu gosto da cena de... Gostas do quê? Da cena low stakes de ir ao cinema. E no teatro é mais, tipo, é um acontecimento e não sei o quê. E no indie também acaba por ser. Mas eu gosto daquela coisa, tipo, não ser um acontecimento. Ser uma coisa tranquila que tu vais e o filme ser o acontecimento. Sim, sim. É disso que eu gosto. Mas... Eu deixei de ter horário para fazer isso. Só consigo fazer isso num dia. Que é quando trabalho numa agência no resto do dia. Eu sei. Mas no dia em que vou ao canal aqui, tenho mais tempo livre. Não, mas tu podes também ir ao... Não, mas eu gostava de ir às 3 da tarde, 4 da tarde. De repente ir assim... Ao... Sim, eu também não. Pá, raramente vou, não é? Também trabalho. Mas... Tu não trabalhas, por exemplo. Trabalho. Mas... Tu andas aqui nestas coisas dos podcasts. É, não é? Mas... Olha, porquê que não me passas... Já que estamos a falar de coisas ilegais, não dá para eu ter acesso ao público? Não. Ah, porque... Paga. Paga. É um bocado caro. Paga. É para aí 6 euros por mês. Há muitas promoções. Eu contribuo com 2 euros para o Guardian. Atenção. E agora vou dar 6 euros ao público? Sim. Porque é um jornal nacional? Que é para depois tu ir jantar fora com o meu dinheiro? Sim, é mesmo isso que vai acontecer. É mesmo. Não, é mas mesmo é um bocado caro. Se calhar, é, pronto, é... É caro teres informação de qualidade, um trabalho de qualidade. A qualidade e é essa qualidade. Parte que... E depois, tipo... se compras todos os dias é mais caro, sabes disso? Sei. Pronto. Mas mesmo e depois, assim... vais estar a queixar, não há jornais, não há informação, ninguém faz nada e não sei o quê. Claro. Mesma coisa. Como vão estar a queixar, aí depois não há salas de cinema e os filmes não passam e etc. E depois ninguém vai ver. E eu vou ser uma dessas pessoas, Paulo. Pois é isso. Portanto, tu estás a matar as salas de cinema. Mas dás-me ou não a password? As salas de cinema e os jornais. Só à espera de ser mais rico, que é para ser o, para ter, para contribuir para essas coisas todas. É, não é? Mas para os teus relógios caros da Casio. Exatamente. Aí já está, e para as tuas camisolas, não é? Fogo. Hã? Para os teus cortes de cabelo, que isso não deve ser, não deve ser barato. Está aí uma história. Não deve ser barato. Uma boa história. Cortes de cabelo também é um... Mas sim, também é uma questão, o silêncio nos salões de cabeleireiro também é uma coisa importante que se pratica cada vez menos. É? Pelo menos nos que eu vou. Tu não falas com o teu barbeiro? Não, eu ia cortar o cabelo a Telheiras, onde era, sim, a casa dos meus pais, e cortava com uma cabeleireira que é a Sandra, que é muito querida e simpática, mas falava um bocado xenófoba. Ela era um bocado xenófoba, ou tu é que és um bocado xenófoba, porque ela é estrangeira? Não, não, ela é portuguesa. Ok. Mas das últimas vezes, pronto, foi há xenófoba. Pequenos temas que se toca ali no botão, ela começa, okay, chegamos e por aí fora. Ah, ok. E desconcentra-se, o mais importante é deixa de olhar para o meu cabelo. Sim, sim. Com perícia. Pronto, e por isso é que está assim. Pois sai mal. E neste momento não tenho um sítio onde cortar o cabelo que me dê confiança. O que eu gostava era de filmar. Para a próxima vou levar o Chico do canal Q. Eu vou dizer, olha, filma aí, que é para depois eu mostrar isto a todos os cabeleireiros. Para eles imitarem, não é? Ok. Se ficar bem. Mas agora corta ali um senhor na rua Camões. 7 euros. Como é que se chama? José Matos. É um daqueles à antiga. Estás a ver aqueles que tu vais? Mas mesmo, à antiga. Sim, é esse. Sinto que tu queres direcionar esta conversa para outro tema. Não, não sei. Fizeste anos agora? Não, é verdade, fizeste? Fiz anos, como muitas pessoas devem saber. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Foi bem na Super Jovem. 31 anos. Vem na Super Jovem, ligaste, os aniversários desses. Tu ligaste? Sim. Fiquei sensibilizado. Sério? Primeiro ignorei duas vezes a chamada. Deixa eu ver, este gajo não vai descansar enquanto não ouvir a minha voz. Então atendi logo para despachar. Sim, é verdade. E foi divertido. Foi uma boa chamada de aniversário, ou não? Foi ótimo. Diz, mas até os meus familiares primos, não sei de onde, já não me ligam, já sabem que eu prefiro receber uma mensagem. Mas eu liguei-te porque eu, precisamente por isso. Porque eu sabia que preferias que eu mandasse só uma mensagem. Tu fizeste o contrário, pá. E aliás, foi disso que falámos no telefonema. No telefonema. Foi muito divertido. Eu achei, de que maneira é que eu posso irritar este gajo no aniversário dele sem que seja insultuoso? Porque tecnicamente, tu ligares a uma pessoa no aniversário dela é um gesto simpático de amizade. Tu vais fazer o mesmo para o ano? O quê? Não sei. Se eu fizer uma festa de anos nesse dia? Não sei. E convite? Não sei. Tu fazes festa de anos? Não. Há quanto tempo é que. Eu tive alguns remorsos de não fazer uma festa de anos. Percebi que não me lembro da última festa de anos que fiz. Então, é chato fazer. Se eu morrer agora, tipo. Se calhar. Estás a planear morrer agora? Diz? Estás a planear morrer agora? Eu não estou a planear morrer, mas é uma possibilidade forte. Porquê que é forte? Pá. Atropelamentos, doenças. Ok. Pressão, suicídio. Okay. E fora. Há muitas possibilidades. Ok. E diz isso a rir. Como se fosse. Para ti, é uma piada, acho, não é? Tu não levas nada a sério, não é? Não, estou a levar, levo como bastante um craque do humorismo nacional. Não, mas com 31 tenho noção que só me restam para aí 10, 15 anos com alguma qualidade. Verdade. Outro dia estava a olhar para uma senhora velhinha. Sabe, deve estar com dores, não é? Tu não pensas nisso? Tipo, nós não nos lembramos disso, não é? Esta senhora provavelmente está com dores. Mas pronto, nós não. Tento lembrar-me de aproveitar. Ok. Se quiserem, que podem comprar o meu livro. Que chama Aproveitem a Vida. Aproveitem a Vida. A apresentação vai ser às 6h30 na FNAC do Colombo. Aproveitem a Vida, por João Aragão, que está a sentir velho. É isso? É verdade. E o livro vai se chamar Um Belo 31. Ai, que belo 31 que para aqui arranjaste, João. Devia ser o convite da minha festa de anos, que eu não, daquela que eu não fiz. Tu és João. João Miguel? Não, eu sou João, não como artista, sou como João só. Sou como artista da banda. Ah, é João? Não tenho outro nome. Ok. Porque é pouco comum, não é? Só me apercebi disso há pouco tempo. O meu pai é João Manuel. O teu pai é João Manuel, sim, há muito poucos só Joões. Eu esqueço-me que me chamo João. O primeiro João Henrique. É. Queres enumerar mais? Pessoas da minha família, sim. Sim, tenho. João Francisco, João. E tu és só João? Sou só João. Sentes-te mal? Queres começar Acho um grupo que isso de foi apoio? Importante para a minha vida, não é? De queres começar um grupo de apoio para João, Joões, que só têm um? Sim. Ou pessoas que só têm um nome? A preservar pessoas que só têm um nome. Mas o meu João dobra. Tenho dois Jotas com dois O's. Como os Betos. Ah, estava a pensar que será que há uma moda do. Normalmente é com dois L's ou com dois T's, não é? Fazes com quatro. É um extra de. Okay. Betice? Sim. Soto maior com quatro T's. Pá, não sei. Ou Mel com quatro L's. Pergunta nas reuniões. Será que isso é uma. É tipo. Pergunta nas reuniões. Nas reuniões de Betos que há todas as semanas. Sim. É. Mesmo que tu não vases o teu cabelo, vai de certeza. Exatamente. Que horas é que são isto? Ainda temos tempo. Tu tens de ir a almoçar com a tua avó, não é? Não, tu queres. Agora vão ser 3 horas de entrevista. A tua avó, há quanto tempo é que a tua avó ficou famosa? Já foi há algum tempo. Mas ainda é reconhecida muitas vezes. É a única coisa que me faz vir este podcast é ser o gajo que. Tem uma avó. O gajo que tem uma avó, não é? Não, a minha avó. Ainda é reconhecida pelos tutoriais. Tipo na rua? E é sempre bastante desconfortável. É? Quer dizer, quando estamos... Quando nós achamos sempre que é a minha avó que está paranoica. A achar que toda a gente a reconhece, quando o programa já foi há algum tempo. Mas, de facto, ela depois é mesmo reconhecida por pessoas que fãs dela, ou fãs que viram o programa. E está a ficar cheio de gente a começar a comer. Queres ir embora? Não, estou só a qual, notar, qual é o mínimo de tempo para o teu para um episódio? Não há. Não há? Não há. Nós tínhamos de ter acabado à meia hora. Queres acabar? Não. Isto agora foi tu queres acabar? Queres acabar, sim. estás a deprimir toda a gente com a tua conversa sobre a morte, sobre a velhice, sobre fazer anos. Eu disse que isto não ia ser. Mas sentiste assim tão mal? Podes fazer uma segunda parte agora em que estou bem animado. Ok. A partir então de agora. Fala aí, coisas animadas. Epá, está tudo bem. O que é que queres saber? Está tudo bem? Estou doente, em minha defesa, eu hoje não estou nos meus melhores dias. Tu nunca estás nos teus melhores dias, sempre a tua desculpa, é tipo, ah, isto não ficou muito bom porque eu não estava nos meus melhores dias. É verdade, eu não assumo, não é? Até quando é que vais... Se for despedido por causa deste podcast, os meus chefes pensam assim, este gajo, de facto, achas? Não é lado nenhum. Achas? Olha, estamos a falar de idade e estamos a falar de cinema. Eu ontem fui ver Ganhar a Vida, do João Canido. Nunca vi. Os créditos são em Comic Sans, que é... E ele apresentou o filme no início, na Cinemateca. E então ele estava a dizer... Isto era quando eu andava lá com a mania dos gregos, agora já não ando. E eu achei, Comic Sans é o tipo de letra mais trágico que existe, não é? Tipo, tu pensas em tragédia e pensas em Comic Sans. Mas ele estava a dizer... Ele tinha tipo 40 e tal anos quando fez este filme, em 2001. Já tinha feito vários filmes antes, mas ele considera aquilo o primeiro filme dele, a sério, tipo feito a sério, em que ele sabia o que estava a fazer e coisa. Se calhar ainda há tempo. Ah, para mim. Toda a gente. Ah, para seguir. Para toda a gente. Sim. Alguma vez leste Raymond Chandler? Não, mas gostava. Os histórias criativos, o. Sim, sei que é sobre criativo. Ai, como é que se chama? O Philip Marlowe, etc. Conheço a personagem de já ter lido outros livros com referências a... Esse gajo. Mas não li. Começou a escrever aos 44 anos. Sim, isso é como o Saramago não começou aos 50. Sim. Porquê que estás a falar disso? É porque sentes que eu falhei e ainda não... Não, sinto que não tens de ser derrotista assim tão grande. Mas depois tens o Orson Welles, não é? Começou aos 25. Sim. Fez o Citizen Kane aos 25. Sim. Há todo um... Sim. Há vários exemplos. E já tinha uma carreira grande no teatro antes disso. Sofres com isso? Sentes essa pressão? De não ser o Orson Welles. Isso com os meus amigos. Eu sinto isso com os meus amigos. Nenhum de nós, tipo, se calhar, provavelmente vai fazer... Vai ser, assim, alguém importante, não é? Já começamos uma vedeta, começamos a entrar... uma vedeta da televisão. Exato. Começamos a entrar numa fase em que... Se era em que já não há dúvidas, não é? Sim. Mas é isso que eu estou a dizer, se calhar não... Acho que eu sinto a pressão de não ser o Orson Welles. Por ter barba também. Ser... Tu queres completamente ser, não é? Sim, claro, era muito. Tens barba. Só por causa disso. Até quando é que é aceitável tentar-se fazer alguma coisa? Mas tu achas que chegas a uma idade e tipo, deixam de te... Pá, eu sou uma pessoa cheia de preconceitos, como tu podes ver. Ah, tu chegas a uma idade e já não podes tentar. Qual é a pior coisa que acontece? As pessoas gozam contigo. É que ele tentou. E devia ter ficado quieto. Achas que é isso? Está a parecer um bocado a tua ajuda também. Está a parecer um bocado a tua ajuda. O não está garantido. Isto não é a tua ajuda, sou eu que te estou a ajudar. Não é auto. Tu não tens de fazer nada, sou só eu que estou a dizer. É ajuda. Vocês já se esqueceram do conceito de ajuda. Eu estou a ajudar-te. Eu estou a pegar na tua mão e a elevar-te. Obrigado. Não é? mas também não pode ser ok não fazer nada de especial. Claro que pode. Eu tenho alguma vontade de... Não ser criativo, às vezes. Não fazer coisas criativas. Pá, não digo trabalhar no caixa do Pingo Doce, não deve ser muito agradável passar alguns anos, mas... Acho que me ia saber bem... Não, nada. É um trabalho. Certo. Eu às vezes dou por mim a olhar para a senhora da caixa a pensar. Pronto. Achas que é muito condescendente este discurso? Acho que é um bocado. Mas percebes o que eu quero dizer ou não? Sim. Está a ser o pior episódio. Querias não ser criativo, não é? Era o teu sonho. Não, às vezes já sabe porque bem. Porque é o peso de ser uma pessoa com ideias, não é? Que é, pá, não é, que nem é um isso, trabalho não. Mais importante do que os bombeiros, mais complicado. É a vida da mente e é tão complexa, não é? A vida da mente. Tu és um herói. Eu acho que te vão construir uma estátua. Acho. Tu, através do teu trabalho criativo, salvas inúmeras vidas. Diariamente. Gosto de pensar que sim. Pá, especialmente neste clima, ser um profissional do humorismo é... Quando tu dizes humorismo é aquela parte do humor insulto. Ser um profissional do humorismo hoje é ulalá. É mesmo olá. Eu disse ulalá. Ululalar? Ulalá. Ah, ulalá. Percebes com o trocadilho, vês? Trocadilho, vês? Humorismo. Diz, diz, diz, publicidade. Tens de ter cuidado. Tens de ter cuidado porque agora, por causa do policiamento correto, não dá para fazer trocadilho. As pessoas ainda se ofendem porque agora ser um humorista. Há pouca gente a fazer trocadilhos hoje em dia. Ser um humorista é estar sob ataque cerrado entre, todos os dias a toda a hora e é muito triste, é muito complicado. Mais coisas, meu. Mais coisas, isto é sempre uma ótima maneira. Estás-te a sentir desconfortável? Estou. Estou com sono. De estar meio. Já tiveste alguma gastroenterite? Já. Como é que se diz? Gastro. Gastroenterite. Gastroenterite, isso. Sim. E quais é que são os sintomas, só para saber? Não sei. Eu tive imenso frio à noite. E achas que é um tema... Acho que é um tema interessante. Tiveste muito frio à noite e... não conseguiste dormir. E como agora é que vais editar fraco? Isto? É a minha pergunta. Vai ficar tudo, menos aquela parte que não vai ficar. Okay. Do microfone, enquanto mexi no microfone. Exatamente. Tu és um ditador, meu irmão. Se as pessoas soubessem... Se eu soubesse, está verdadeiramente por trás deste podcast. Quando eu mexo no microfone, corto. Sim. Se calhar até deixo. Lá está, o politicamente correto, não é? É o politicamente correto, que é as pessoas não ouvirem. Exatamente. Já não é essa liberdade. Pior. Não é essa liberdade. É. É. Pá. É. Sonoridade negra. As amarras. E é um clima opressor para profissionais do humorismo. É impressionante. Mais coisas, temas da atualidade para nós analisarmos. Temas da atualidade. Queres que eu chame o Francisco? Eu só consigo funcionar com o Francisco ao lado. É, não se percebeu. É uma dinâmica engraçada, mas que agora já não é tão usada. Porquê? Porque as vidas às vezes encontram-se e, é verdade, e tu já não caminhos diferentes. É muito triste. Vocês têm de fazer uma reunião daqui a uns anos. Traiu com a minha namorada. Foda-se. Ainda bem que ela não vai ouvir. Cortei esta parte também. Sim, o Chico. Os teus ouvintes já sabem quem é o Chico, ou não? Sim, o Chico. Quantas pessoas é que ouvem este podcast? Não sei. Podes perguntar às pessoas, digam. Cada uma das pessoas que está a ouvir isto pode perguntar. E agora este era viral. Aquele que está um gajo doente e. Sabes quando tu dizes, pá, imagina que já passou, que já não dá para coisa. Isto já nunca vai ser viral. Quando tu dizes uma coisa já não vai acontecer, não? Isto já passou mesmo. Isto, neste caso, já passou mesmo. Isto nunca mais vai ser viral. O programa? Sim. Acho que isso já é. Não vais voltar a estar no top do iTunes. Esse comboio já passou há muito tempo. Mas tu querias? Podes pedir tu querias agradar às massas? Sim, o meu sonho é agradar às massas. Eu estava a dizer que cada pessoa que está a ouvir isto pode te enviar uma mensagem a dizer que está a ouvir isto e depois fazemos as contas no fim. O que é que achas? Mensagem privada? Sim. Pode ser. Se tiveres contactável, 5 ou 6. O que é que podem dizer? Se me ligassem era pior. Ok, vamos ao seu número de telefone. E confirmar que alguém ouviu isto. Temos já o teu número de telefone? Podes dar. Qual é o teu número de telefone? Isto é aquela coisa que eu vou dizer a brincar, mas depois vou me arrepender. Isto é perigoso, não é? Opa, não. Tens aí, podes dizer tu, podes não, ser tu responsável. Há aquela vez muito famosa em que. Como é que foi? No programa do Aleixo eles puseram uma daquelas linhas de valor acrescentado para tu votares lá alguma coisa, e era o número do Filipe Melo, mesmo com a cara dele. E depois um monte de miúdos ligaram ao gajo e não sei o quê, e ele depois foi às 5 para a meia-noite e pôs em rodapé os números dos Aleixos todos. Do Aleixo e do Pedro Santos? Do João Moreira e do Pedro Santos, e na altura do Pombeiro também. Foi, isto já foi há 10 anos. Vingança. Já foi há 10 anos. Foi um bife. Foi um bife engraçado. Ainda durou, não? Acho que um bife engraçado. Mas eu acho que entretanto o Filipe trocou de telefone, por isso é que eu não me sinto mal agora em dizer isto. Porque eu acho que aquilo já não é o número dele, que as pessoas podiam ir ver o vídeo? É um episódio do Bruno Aleixo. Ok. Calculo que seja mais fácil de encontrar do que o 5 ao minuto. É divertido. Divertido. Portanto, agora podemos fazer o mesmo. Depois de dares o meu número. Podes pôr o meu número. Quando? Queres o meu número? Queres que eu diga o meu número? Vou estar a tarde toda a olhar para o telemóvel a ver se. O teu número é. Os senhores à minha casa arranjar os stories. Vês? E vou sempre achar que são fãs. O teu número é 90875005. Bem, como é que sabias de cor? Não, podes dar o meu número verdadeiro. Eu, na verdade, eu tenho aqui dois números teus e não sei qual deles é. E agora olhei para um deles e troquei vários números. E tirei mais ou menos nos números. Que é uma coisa que é. Não tem problema nenhum. Era este, era. Estava a olhar para o teu número certo. Não, estava a olhar para o teu número errado. Acho que era o errado. Ok. Pela mistura que fizeste. Ok. O teu número certo é. O. Não percebi. Estou a fazer com gestos. Não estou é a perceber. É 9. O. 9. É este? É esse. Então estava a olhar para o número certo. Ok. E tu não reconheceste, ainda bem. Eu não reconheço o meu número. Não. Ninguém te vai ligar, então. Mas queres dizer o teu número? 93855705. Eu digo 700. Número. Ok. Pronto. E agora as pessoas vão te ligar. Adulterar, não? E agora alguém vai te ligar. Ninguém vai ligar. Não, agora se eu fizer isto, alguém vai querer ligar. Manda mensagem. Tu ainda tens uma ideia que te telefone. Não, eu provavelmente não atendo, não é? A grande vantagem de ligarem é que a pessoa pode não atender. Ok, mas manda uma mensagem. Eu tenho uma app que diz mais ou menos o. Quem são as pessoas? Quem é que te ligou? Dá para perceber. Okay. Se é spam, se não é? Sim. Mas mandem uma mensagem ao Aragão a dizer que ouviram isto. Acho que é isso. E que. Pronto, ou ficaram um bocadinho mais deprimidos, ou ficaram um bocadinho mais contentes depois de terem ouvido. Pois isto. Sim. E aproveitem a vida, carpe diem, não é? Acho que é isso. Carpe diem. E vão dia 23 de maio à FNAC do Colombo às 6h30 à apresentação do meu livro. Um belo 31. Que eu dou conselhos sobre envelhecer. Aí é que vais receber chamadas. A apresentação de Rodrigo Nogueira. Aí é que vais receber chamadas de pessoas a dizer: foda-se, então eu vim aqui e não está a acontecer nada. Exatamente. É o meu sonho ter um livro, a apresentação de um livro na FNAC. Porquê que não te tornas fazes. Toda a gente tem um livro, por acaso. Tu tens um livro? Tu já escreveste algum livro? Não. Porquê que não autopublicas? Isso é achar de editora, não? Sim, e depois apresentas na FNAC. Dá para fazer isso? É isso? Mas há muita gente que faz isso. Sim, sim, devias fazer. Ok. Pronto, olha, obrigado, vai lá almoçar com a tua avó, manda um beijinho à Dona Margarida, que já não se lembra de mim, de certeza. Mano, desculpa não te convidar para almoçar, mas é. Estou meio doente. Podes. Ok. Foi um prazer. Eu não fico ofendido. Obrigado. Outro dia. Ok. Vamos almoçar aos chineses. Ok. Adeus. Obrigado. Nada. Desliga tu. Eu estou a estender isto só para te manter um bocadinho mais desconfortável do que estavas. Ainda. Não, eu estou com. Ok. Estou com tostas mesmo. Comi duas tostas. Estou-me a sentir mal. Isto é entregado. Agora não.